Faixa 4. O Conto da Taque, em coautoria com Yan Wong. Chegados que somos ao nosso mais antigo encontro, tendo reunido em nossa peregrinação todas as formas de vida que conhecemos, estamos em condições de examinar sua diversidade. No nível mais profundo, a diversidade da vida é química. Os ofícios de que se ocupam nossos companheiros peregrinos abrangem uma gama de habilidades nas artes da química. E como vimos, são as bactérias, incluindo as arqueias, que exibem a maior variedade de habilidades químicas. As bactérias são as mesmas da química em nosso planeta. Até mesmo a química das nossas células é, em grande medida, tomada de empréstimo a bactérias que são nossas trabalhadoras convidadas e representa só uma fração do que as bactérias são capazes de fazer. Quimicamente, somos mais semelhantes a certas bactérias do que algumas bactérias são semelhantes a outras. Pelo menos na visão de um químico, se eliminássemos todas as formas de vida, com exceção das bactérias, ainda restaria a maior parte da coleção de seres vivos. A bactéria específica que escolhi para protagonizar este conto é a Thermus aquaticus, carinhosamente conhecida pelos biólogos moleculares como Taque. As diversas bactérias parecem-nos estranhas, cada qual por suas razões. A Thermus aquaticus, como sugere seu nome, gosta de estar em água quente, muito quente. Como vimos no encontro 38, muitas das arqueias são termófilas e hipertermófilas, mas as arqueias não têm o monopólio desse modo de vida. Termófilas e hipertermófilas não são categorias taxonômicas, são mais como corporações ou guildas, como o pároco, o moleiro e o médico de Chaucer. Ganham a vida em lugares onde ninguém mais consegue viver. As escaldantes fontes termais de Rotorua e do Parque Yellowstone ou as chaminés vulcânicas das dorsais mesoceânicas. A Thermus é uma eubactéria hipertermófila. Pode sobreviver sem grandes problemas em água quase fervente, embora prefira a mais refrescante faixa dos 70 graus centígrados. Ela não detém o recorde mundial de altas temperaturas pertencente às arqueias de mar profundo que prosperam a temperaturas que podem chegar a 115 graus centígrados, muito acima do ponto normal de ebulição da água. Asterisco. Novamente, se parece surpreendente ser possível encontrar água tão acima de seu ponto de ebulição normal. Lembremos que a água ferve a temperaturas mais altas sob pressão elevada. Fim da leitura de asterisco. A Thermus é famosa no círculo dos biólogos moleculares por ser a fonte da enzima da duplicação do DNA, conhecida como Taque polimerase. Obviamente, todos os organismos têm enzimas para duplicar o DNA, mas a Thermus precisou adquirir pela evolução uma que pudesse suportar temperaturas próximas do ponto de ebulição da água. Isso é útil para os biólogos moleculares porque o jeito mais fácil de deixar o DNA pronto para a duplicação é fervê-lo, separando-o em duas fitas componentes. A fervor e o resfriamento repetido de uma solução contendo DNA e Taque polimerase duplica ou amplifica até as mais ínfimas quantidades de DNA original. Este método é chamado reação em cadeia da polimerase, abreviado como PCR, e é de uma engenhosidade brilhante. A fama da Thermus como maga do laboratório bioquímico é justificativa suficiente para deixá-la narrar seu conto. Mas, na verdade, pode haver outra razão para a Thermus ser particularmente tão adequada para apresentar a instrutivamente exótica perspectiva das bactérias. A Thermus pertence ao pequeno grupo de bactérias conhecido como adobactérias. Em seu esquema taxonômico, mencionado no encontro 39, Tom Cavalieri Smith aventou que as adobactérias, juntamente com suas primas, as bactérias verdes não sulfurosas, talvez sejam o grupo bacteriano que primeiro se ramificou. Se isso for verdade, seu grupo é o primo mais distante possível do resto dos seres vivos. Segundo essa ideia, a Thermus e seus parentes estão em um limbo. Todas as demais bactérias têm um ancestral em comum umas com as outras e com o restante dos seres vivos, exceto com a Thermus. A verdade dessa hipótese teria consequências que exponho a seguir. Assim como qualquer bactéria poderia agrupar o resto dos seres vivos em um ramo caçula da família dos seres vivos, entre as bactérias, a Thermus poderia agrupar o resto das bactérias em um ramo das bactérias. Isso, juntamente com sua inclinação a ser fervida, foi minha razão para escolhê-la para narrar um conto sobre a diversidade da vida. Mas embora as evidências de que a Termos tem mesmo um status especial não sejam particularmente seguras, não há dúvida de que a grande maioria da diversidade da vida no nível fundamental da química é microbiana e uma maioria substancial é bacteriana. O conto sobre a diversidade da vida, visto que ela é, sobretudo, uma diversidade química, é de direito contado por uma bactéria e ela pode muito bem ser ataque. Por tradição e compreensivelmente, o conto foi narrado do ponto de vista de animais grandes, nós. Dividiu-se a vida em reino animal e reino vegetal e a diferença pareceu bem clara. Os fungos figuram como plantas porque os mais conhecidos entre eles são fixos no lugar e não saem andando quando tentamos estudá-los. Nós nem sequer sabíamos que existiam bactérias antes do século XIX e, quando foram vistas pela primeira vez com potentes microscópicos, não se soube onde encaixá-las no esquema das coisas. Houve quem as julgasse plantas em miniaturas, outros animais em miniaturas, outros ainda classificaram as bactérias que captam a luz como plantas, algas verde-azuladas, e as demais entre os animais. Coisa parecida foi feita com os protistas, eucariotas unicelulares que não são bactérias e são muito maiores do que elas. Os verdes foram chamados de protófitos e os demais de protozoários. Um exemplo bem conhecido de protozoário é a ameba, que outrora se pensava ser próxima do mais antigo ancestral de todos os seres vivos. Como estávamos enganados, pois uma ameba mal se distingue de um ser humano se vista pelos olhos das bactérias. Tudo isso foi no tempo em que os organismos vivos eram classificados por sua anatomia visível, e nesse sentido, as bactérias são muito menos diversas do que os animais e as plantas, sendo então perdoável tomá-las por animais ou plantas primitivos. A situação foi bem outra quando começamos a classificar os seres vivos usando as informações muito mais ricas fornecidas por suas moléculas e quando examinamos a gama de ofícios químicos executados por micróbios. Eis aproximadamente como as coisas parecem ser hoje. Se animais e plantas são tratados como um par de reinos, por critérios iguais existem dezenas de reinos microbianos cuja singularidade lhes dá direito ao mesmo status dos animais e plantas. Não só foram omitidos alguns ramos de raízes profundas, mas também mostrei apenas aqueles que vivem em lugares acessíveis e podem ser cultivados em laboratórios. Aliás, simplesmente agregar novas localizações para o DNA, sem dar-se ao trabalho de indagar de que organismos eles provêm, pode revelar reinos microbianos inteiramente novos. O sempre engenhoso Craig Venter e sua equipe dizem ter encontrado no mínimo 1.800 novas espécies de micróbio com uma análise por shotgun de DNA que flutuava no mar de sargaços. Animais, plantas e fungos constituem apenas três pequenos ramos da árvore da vida. O que distingue esses três reinos mais familiares dos outros é que os organismos que eles contêm são grandes, compostos por muitas células. Os demais reinos são quase inteiramente microbianos. Por que não os unimos em um reino microbiano no mesmo nível com os três grandes reinos multicelulares? Uma razão muito sensata é que, no nível bioquímico, muitos dos reinos microbianos são tão diferentes entre si da grande árvore quanto os três reinos mais familiares são diferentes uns dos outros. De nada adiantaria ficar debatendo em detalhes se eles realmente são, digamos, 20 reinos nessa escala de diferença ou 25 ou 100. O que está claro no diagrama é que essas dúzias se encaixam em três principais super-reinos, domínios, na terminologia de Carl Ruse, o já mencionado introdutor dessa nova visão sobre os seres vivos. Os três domínios são, primeiro, o nosso, os eucariotas, em cuja companhia fizemos boa parte da nossa jornada. Segundo, as arqueias, os micróbios que vimos no encontro 38 e que na antiga visão da vida seriam agrupados no terceiro domínio, o das verdadeiras bactérias ou eubactérias. São os membros desse terceiro domínio, o eubacteriano, que se juntaram a nós na reta final da nossa peregrinação. É um privilégio partilhar esses passos finais com as mais ubíquas e eficientes propagadoras de DNA já existentes.